Salvador, boa tarde, Antena 6315, considera 90 pronto. Fechando a 6315, autorizado a Aline manter pista no zero. Aline manter no zero, 6315. Ana 6305, reautorizado, alinhado e decolado, pistão no zero, vento 1, número 0 graus, 1 a 0 nós. Alinha e decolado no zero, 6305. Pouso 27 no 4, controle. 27 no 4. Fechando agora o centro Recife na frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 288-260, bora. O Gol 097, autorizado iniciar o procedimento RNAV, a ponte passando 366, QNH 1091. RNAV vai passar 66, agora com a mesma para verificação. Solo General Leão do 42 para o SAC, 129 a bordo, 3 horas e 30, alternando Mateó. Alternando? Mateó. Bem, segue em frente em Delta, ponto de espera 12295, altímetro 1012, tem bom voo. 12, ponto de espera 295, obrigado, um ótimo dia. Gastora no meio, na escuta? 337782, 48. Xana M3 no 5, decolado às 4-7, chame o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bora lá. M3 no 5, contato radar na decolagem, suba via da El para nível 360. Da El para 360, autoriza a Leda? Autorizado, Leda. Leda, 6-3 no 5. Salvador, 6142, ponto de espera 1-0-0-0. Fechando a 6142, autorizado a Aliara decolar pistão no zero, vento 120 graus, 10 nós. Aliara decolar 10, gente, 6142. Ok, complete final, procedimento é RNAV, chame a torre, 198, decimal 95. Salvador, gol no 097, boa tarde. Gol no 097, continue a aproximação, gaste pista livre, informa R2, ingressando para a decolagem 10. Guardando pista livre, 097. Anúncio, né, 6315, possibilidade de coordenação, vamos, vamos ativar. Guarde, coordenação. É, escutamos. Foi direto pro base. Direto pro base, 635, muito obrigado. Decolar 2 segundos, chama o controle 1208. 208, uma ótima tarde, obrigado. Ok, vou direto também de Acuíndia, reporte visual corado. Controle, muito boa tarde, General 6142, passando 1800 com referência. General 6142, contato radar decolagem. Suba a via, saída da PUCA para o nível 350. E a PUCA deu 350, gente. 6142. Contorno ao pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca V12, tem bom voo. Voo 2017, coordena com a equipe de solo, assim que o tráfego da Avianca iniciar o táxi, tem livre curso de chame táxi. Gente, após o tráfego da chameca do voo 2017. Cancelada 53. Tá livre, aqui tá critério, tá no espaço Wolf 045.011, ajuste. Vou direto ao rotatório, reporte ingressando na CTR. Gol 0900, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa. Alfa. Gente, azul 4065, previsão de aproximadamente 6 minutos para início do push. Tem um tráfego no 9 que já iniciou, só vai aguardar o táxi do mesmo, ok? Temos que escutar agora. 1207, 1097. Zona pronta. Oceana 325 autorizado. Alinhar e decolar pistão no zero. Vento 110 graus, 10 nós. Corrigindo 6321. Bem, está autorizado a linha de colão no zero, Oceané 6321. Contato com a AES, o banco foi verificado. Vai ter uma nossa pergunta para aprovação. Está solicitando a caminhonete ponto de vista para fazer o tempo do motor e aguardar na posição mais próxima, talvez o saque da autoridade. Lema. Tete, aqui, Romeu Lema. Parada 315, passa 200, chama centro em 1251, alterna 1288. 251-288, né? 315, obrigado, manda lá. 2-1-4-2, autoriza para o Jaracaju, para o 6142. Chama 6142, está passando 140, coordene diretamente com o centro, frequência 12685, alterna 12545. 2685, 2545, grato, boa tarde. Boa. F para o táxi, PV 143, 3 horas, alterna Salvador. Gol 2097. Gol 2097, copia seus dados, atenta ao tráfego da companhia que está parqueando no 08, contorna ao pátio Índia e Alfa, quando no ponto de espera, 118.95. Altimetro marca 1012. Paciente de Alfa, 295 para espera. Obrigado, bom fim de semana. Chanel 321 e decolar 259, chame o controle 120 decimal 8. 208, boa. Salvador, Chanel 6321. Chanel 321, contato radar, suba via Argo 1 para o nível 360. Arborono para o 360, alguma possibilidade de após 2000 curvar direita na proa de água? Pesado direto elefa, após 2000. Após 2000 elefa, Oxané. Mike Romeu, prossiga. Autorizado para Morro, Tiana da Betalha e Lima. É, mil pés, decola da 1-7 no Axé, após decolagem em curva direita, acena 0127, controle no 208. Autorizado. Gente, Matheus Corredores, QNH 1011, reporte ingressando no corredor Interlagos, Quilo Romeu. Confirma, por gentileza, só pessoas a bordo? Papapá, Charlie, Mike, Romeu. Boa tarde, autorizado ao acionamento. Reporte para o táxi. Aguixana 01. Para o táxi, Alfabá, a posição 10, autorização Galeão. Bono 659 para o Galeão, está autorizado a nível 360. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da Eule da Irumi, intercepta P9857, prossegue conforme. Após decolagem, curva direita. Aciona 5070 e o controlinho no 208. Aguarda para o cotejamento. Voo. Azul 4065 na escuta. Autorizado por chame táxi. Voo no 659, coteje. Voo no 659, autorizado para o Galeão 360. É, decola no perfil da saída da Euleta, Irume, abre novembro 857. Primeira curva direita, transponder 5070 e o controle 12080. Voo no 659. Cotejamento correto, cima quando pronto, proposto no 10. É, chamada, voo no 659. Salvador, é o pastor por meio. Pastor, uma meia minuto para a cópia. Pastor, está pronto para chegar até o hotel. Aguarda. Salvador, está na cópia para o táxi. Charlie, Mike, Romeu, autorizado táxi, reposta a táxi Ibapá, ajuste no 011. Dois zero uma sete, veicular 202, chama o controle 1-2-0-8. 208, Guerra. 0, cumpre o perfil da saída Conde, intercepta Golfo 677, curva pela esquerda, após decolagem. 0-2-7-7, é o código transponder, a frequência do controle 1-2-0-8. 0277, controle 2120. O protegimento está correto? Quantas pessoas a bordo? 04 a bordo. Para o táxi, chama a torre em 118.95, altímetro marca 1011. Chama a torre de 1400, graças pela ajuda. Pastor 1-6, autorizado táxi, reporte no hotel, ajuste no 011. Pastor 1-6, confirma autonomia? 4 horas. Gente. Salvador, gol 9659 na posição 10 para push e acionamento. Livre, push, pega acionamento, chame táxi. Autorizado, reporta na contact, gol 9659. 109. Autorizado, reporta na contact. Abraça, celular para Suave. Você? Como você? Afirma que está modulando para o controle. Para o seu abraço. Alô, pulo, abraço. Prossiga, quilombrado. Por favor, Flávia. Cruzado, direto se asa. Faça o cheque do equipamento rádio, recebendo clareza a 2. Zero, a Delta, chama o Solinho no 209. Cruza, a pista chama o Solo na Delta. Charlie Mike Romeu, decolada 05, chama o controle 120.8. 120.8, Charlie Mike Romeu. Alfa, 11, torre 35. Eu no meu pé, corredor axé, reporte no através do Solo da Barra. Eu passarei, atravessar da barra, quero mais comer. No pátio. Índia. E quando no ponto eu te pego novamente, estou 102.95. Alfa Juliette, pátio no Índia. Quando te pego, chama a torre. Canadá 6321, passa 160, chame Recife na frequência 1288, alterna 260. 288, 1260, boa. Controle, Charlie Michael, meu? Eu sigo. Autorizaria voar direto ao destino? Autorizado, direto ao destino. Autorizado direto ao Charlie Michael, meu? Azul 4065, autorizado a linha decolar, pistão no zero, vento 1, 1-0 graus, 1-0 nós. Autorizado a linha decolar. Após decolagem, curva direita, aciona 5004 e o controle 1208. O planejamento está correto, o acionamento é a critério, me chama para o táxi do PAD 3. Para o carro, para o carro, eu acho que eu chamo a torre, no 895. Boa. 46, alterna, cantina, só para o táxi. Lógica, dá presente, autorizado, sinal 17, reporte na curta. Ajuste 1-0-1-1, desça 1-1-10. Ativo, 1011, para o final da 1-7, correrá quando lá o quilo, meu. 1-659, contorna o pátio, Índia Alfa, ponto de espera 11895, altímetro 1011, tem bom voo. Só o pátio Índia Alfa 1011 no ajuste, o voo 1059, obrigado. 1-6, após um braio autorizado, Aniara mantém pista no 0. Nossa, chegou o quilo, prossegue até a saída do pátio 3, aguardando instruções. Sonaram para o pouso, confirma. Controle o gol 2097. Siga. Ponto Leda vai voar na ponte Lealza. Lealza, afirmativo. Tá passando, vai passar o 170, chama o centro em 125, decima 1, alterna 1288. 25, 1288, obrigado. Controle Salvador Azul 4065. Rio 4065, contato radar, suba via da EL para o nível 320. Via da EL para o 320, 4065. Foro 16, aguarde. Na pouso, pistão na 7, vento 1110 graus, 1-0 nós. Vou fazer na salva, pula na. Pastor 16. Autorizado, decolagem, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Decolagem, capitão 1-0, pastor 1-0. Comando, Reinaldo. Outro grande rei. Confirme para o controle. Gente, chame agora a torre de Salvador em 1895. Tá Controle Salvador, é o Pastor 16, decolado, perfil da Conde. Pastor 16, contato radar na decolagem, suba via Conde para o nível 090. Suba via Conde 090, Pastor 16. Sapatão, lógica, golfe uniforme, boa tarde, continua a aproximação, versão 1 no meu pés. Reporte na curta final 17, ajuste no 011. Reporte na curta final da 97, golfe uniforme. Sapatão, do quilo, Romeu, Oscar, solo 11, confirme o pátio. Libere a direita na papal, estacionar frequência livre, quilo, Romeu, Oscar. Intercepta a Upper November 857. Após decolagem, curva direita. Aciona 5101 e o controle hino 20, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, decola 10 na Dael, Leda, Irumi, com curva à direita após 5101, 1208, control, para puxo e acionamento na CEP, o acionamento é 627. 6227 autorizado, pushback e acionamento semitaxi. Autorizado, chama lá. Salvador, boa tarde, Capão Delar, Sabatiaque. Decolagem, pistão na zero, vento 120 graus, chama na 09. Decolagem, pistão na zero, voo na 140. Para voo de manutenção, local, via corredores, Reaché, Bonfim, Interlagos, para acionamento. Acho que a Maquiã aqui é autorizado, voo local, Reaché, Bonfim, Interlagos, acena 01-31. Após a colagem, curva direita no corredor Axé, mil pés. Controle no 208. Ok, após a decolagem da 17, mil pés, corredor Axé, 0131 no transporte, controle 120-18, eu acho que é mais. Cruzamento correto para acionamento táxi de decolagem, 118-95. Altímetro marca 1011, tem bom voo. 1011-12-95 para acionamento, ótimo mais quente, obrigado. Quem é que autorizado o acionamento reforçado? 1659, decolada 13, fechando o controle, 120-0. 1020-80. Firmo, 1659. Muito obrigado, até mais. Visual, voa aeródromo, já na curta final, 3 milhas, Abadão, Oscar, Golf Uniforme, autorizando pouso, pistão na 7, vento 1110 graus, 1-0 nós. Pede uniforme. Itália, Mike Romeu, controle. Controle. Itália, voando a CTR, tem frequência livre para coordenação, no atraso de conhecimento em forma. Controle, voa, 1620, contato radar. Autorizado via chegada a Mari, vê se mantém a 5 mil pés, que é legal na 0 no ano. 5 mil com 1 a 0 no ano, 1620. Autorizado a decolagem, pistão na 0, 1-0 graus, 1-0 nós. Via 314, desça para 4 mil pés, MNH-10, 1-1. Está presente, voe direto, senhor árbitro 368, para final do procedimento terminário. Descida para 4.011, autorizado para o outro, Sierra Vito. Sierra Vito 368. 368, melhor, Renato, 368, 5, segue para o Pátio Berestão. Informação no vender, autorização de descida. O 2715, autorizado chegada a MAN. Desça para 060, voe Amanda presente, aguarde só o procedimento terminado. Manda Amanda 060, o 2715, qual é a nossa sequência? Agora. Eu sou 2715. Controle Salvador, boa tarde, passaria do 2831, transfere 170, informação 90. Faredo, 2231 no contato radar, vou em Mari, autorizado via chegada a Mari. No ideal, desça até o 060. No ideal, vai descer via até o 060, tá dando fora de Mari. Tudo em Papa Tango, Oscar, Golf Kilo. Baixa Golf Kilo, suba via Arbo 1, distrito 3.000 pés, 1.011 ajuste. Golf Kilo. 4065, passa 150, chame Recife em 1251, alterna 128, decimal 8. 251-288, passaram mesmo. Fato autorizado, inicial o procedimento RNAV, reporte passando 366. Autorizado, chamaremos passando 366-374. 227 no 5, controle. Prossiga controle, 27 no 5. Está presente, voo Serra Vitor 368. Desça para 5.000 pés, Menegal 909. Boa Azul, 275, então voo Serra Vitor 368 para 4.000. 4.000, autorizado. 90. Puxa na 6227, mantém ponto de espera, boa tarde. Mantém ponto de espera, 6227. Azul 4462, está na final, visual com o campo. Cliente complete final, procedimento RNAV, torre 1895, Azul 4462. 1895, muito obrigado e boa tarde. Chegou o Siqueiro, controle. Escuta, céu. Foi direto o Arbo da presente, restrito 3.000 pés. Direto o Arbo, restrito 3.000, Oscar, gol, Siqueiro. Autorizado pouso, pistão na 0, vento 1 a 0, 0 graus, 1 a 0 nós. Livre pouso, Azul 4462. Tá livrando 70, passaria 2231. Estimativa até o 060, 2231. 060, 2231. R6327. Para Ilhéus. Confirma o nível solicitado. 200. Só um minuto para coordenar. 359, passa 170, chame Recife, frequência 125, decima 1, alterna 1288. Recife, 251288, muito obrigado, voo 659. Meia 20, reduz a velocidade para 220 a mais. 220, reduzindo, 620. 366, visual com o campo, 6314, Oxané. 6314, complete final, procedimento RNAVE, chame a torre no 895. 8125, Salvador, obrigado. Azul 2715, autorizado o procedimento RNAVE, 8368, 4000 pés, reporte passando 366. 4.000 pés, o repórter está passando 366, já está autorizado a RNAV 00. O azul, 2715. Voo no 620, controle. Escuta. Que vetoração radar para sequenciamento, curva à esquerda, voo na proa 020. Esta proa está limitada pela radial 300 de Salvador. Aguarde para reassumir a proa do serviço 366. Proa 020, descendo para 5000, Recife 300 Salvador. Controle, confirme ajuste na 012. Ajuste na 011. Na 011, grato. É 314, chama a torre 1895. Correção, após decolagem, curva direita. 5122 é o transponder e o controle 120, decimal 8. Gente, o Xanam 6327 autorizado, Serra Bravo, Índia Lima, 200, Cosmo 0 da El Coral, da El Leda Coral, curva direita, transponder 122 e 1208, controle Xanam 6327. Fechamento correto, chama quando pronto, proposto 03. Solo, boa tarde, Azul 4462. Boa tarde, 4462, prossegue via Alfa, chamando seu Juliette. E Alfa, chama a Juliette. NH10, 11. 620. Faredo 2231, continue descida para 5000 pés, 1011 ajuste, mas 09. 5000, 1011, 2231. Alô, Salvador, Tan 3155, boa tarde. Boa tarde, Tan 3155, Guarulhos 320, copia. Afirma, prossiga. Autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeo, nível 320. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da Eleza Motiva. Intercepta, aperzolou 10, Pubave, aperzolou 06, Posmo, Confins, aperzolou 21, Mochete. Após decolagem, curva direita. Aciona 5130 e o controle 120, decimal 8. Poderia, por gentileza, repetir a rota que não foi copiada? A rota aperzolou 10, Pubave, Papai Uniforme, Bravo, Alfa, Vitor, aperzolou 16, Posmo, Papai Oscar, Sierra, Mike, Uniforme, Confins, aperzolou 21, Mochete. Ok, o 320 aprovado a São Paulo, Guarulhos, vincula da 10, curva direita, Dael, Motiva. Posição Pubave, ingresso Upper Zulu 6, Posmo, Confins, Upper Zulu 21, Mochete. Transponder 5136 e o controle 208, TAN 3155. A sua saída será da El, após da El voa Leda e após Leda Motiva. E o seu transponder é o 5130. Da El, Leda Motiva, 5130, retificando, TAN 3155. Protegimento correto, chama quando pronto para posto no 11. Chamará, obrigado. 4462 da Azul, ingresso a Juliette para o 01, no pátio principal. Juliette para o box 1, obrigado. Ave, chame a torre no 895. 895, Azul 2715, obrigado, uma boa. Salvador, boa tarde, é o Azul 2715, está passando 366. Rádio 2715, boa, continue a aproximação, reporte passando aqui, Vitor 372, ajuste na 011. Vou informar o 372 na 011, Azul 2715. Puxando a minha 314, sala 26, direita 121, decimal 9. Direita, vista para 2.500 pés, autorizado final do procedimento terminado. Para o 366, 2.500, reportaria estabilizado, 620. Passaredo dos 231, desça e mantenha 4.000 pés, QNH 10111, da presente voo Serra Vitor 368 para final do procedimento RNAV. 368, 4.011, reporta para final do RNAV, 2231. Afirmativo, passaredo 2231, informa o tráfego 1 hora, meia dúzia de milhas, com rumo oeste, mantendo 3.000 pés, um Charlie 208. Sim, antes, 2231. Azul 2715, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120, 1 a nós. Autorizado pouso no zero, azul 2715. Chegou Fiqueiro, informa o tráfego 11 horas, 3 milhas, com rumo nordeste, passando 050 para 4.000, com Alfa Tango 72. Já vai cruzar com a trave agora, viu? Entendi. Romeu, acho que é mais Yankee, autorizado alinhar e manter pistão na 7. Chama-se de avô, visual da roça. Gente, autorizado direto, tem que possível informe chamado de pouso. Chamado pouso, 1836, o ato do Orfeu. Recuperado, está vivo, voar direto, vive ascensão nível 100. Ascensão e lá direto ao Corpo 3835, ciente do desvio, após voo Serra Vitor 367, está livre descer até 4.000 pés, QNH 1011. 4.000 pés, depois voo Serra Vitor 3630. Bono 620, complete final, procedimento RNAV, chame a torre no 895. 895, obrigado. Chama aqui antes e mantenha a posição. Formativo, 1.011, ajuste. 613 no 4, ingresso de leste para o 05 no pátio principal. Zero 1-1, vento para cheque, 120 graus, 1-0 nós. Sente, voo no 620. 368, visual para a pista, passaria do 2-2-3-1. Passaredo 2-2-3-1, complete final do procedimento RNAV, chame a torre Salvador 1-8-9-5. 18.95. Solas 30, direita 1219. Direita 219, 2719. 2, Salvador, passeio 2231, final da 10. Passeio 2231, continue a aproximação, número 2. Ajuste 0 no 1. 11, 2231. Meia, controle. Pro ATEC, engenharia do litoral, após segue corredor axé, chame o controle 120 decimal 8. Ok, segue até a linha do litoral, depois curva direita, corredor axé, 120 decimal 8, roça mais quieto. Bruno 620, informa o helicóptero, afastando o litoral sul à direita, não interfere. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-0 graus, chama no zero nós. Gente, gol no 620, livre pouso. Controle Oscar Mike Yang. Mike Yang, controle, prossiga. Oscar Mike Yang, decolar, se mantendo mil pés, interceptando o corretor Axé, na sequência Bonfim e Interlagos. Gente, reporte no Traveto, Farol da Barra, QNH 1091, Oscar Mike Yang. 1091, reportará no Traveto, Farol da Barra. 3835, autorizado, iniciar o procedimento RNAV, reporte passando 366. Autorizado aí, nada, chamará passando 366, tá? 3235. Passa nível de voo 150, chame Recife, frequência 1251, alterna 1288. 251, 1288, boa. Estacionamento está 3155, está no 11. Autorizado, pushback, estacionamento, chame táxi. Autorizado, senhor ataque, está 3155. Bruno 620, prossegue via Alfa, me chamando da Juliette. Alfa, da Juliette, chamou, 620. X-099. Livre pouso, 2231. Finger 01, né? Você quer fazer o desembarque pela parte traseira. Tá, eu vou entrar em contato com a Infraero e vou ver o que ela responde pro senhor, só um minuto. É, por favor, nós vamos conhecer aqui de operar essa porta aqui e gerar algum incidente aí, ok? Então está bloqueado aqui até que seja averiguado pela manutenção nossa. Nós vamos terminar aqui e verificar aqui pela porta traseira bloqueada. Ah, ok, só um minuto. Serra Victor 366, tá? 3235. Gente, completo final, procedimento RNAV, chame a torre no 8, decimal 95, tá? 3835. Vai tomar de 295, contra base 329. Boa tarde, tá? 3835, passou 366, RNAV da 1-0. Então, 3835, continue aproximação, avante pista livre, ajuste no 011. Pagano, pista livre, então 3835. Outro 462, me escuta? Ah, infero, tá na, já tá na escuta, já tá ciente da sua solicitação. O fiscal vai entrar em contato com o senhor, ok? Tem folhinha especial aqui? Alguém deve procurar o senhor, aí a gente já desconhece esses procedimentos junto ao infraero. Ingresso da Juliette, no 620. Ingresso via Juliette para o 04, no 620. Juliette para o 4620. Taxista 3155, POB 235, Galeão 3,58. Salve, eu gostaria do 2231 para passeio alfa. 235, 3,58, confirme a alternativa. Afirmativo, Galeão. Contorno Apache, Índia e Alfa, ponto de espera 10295, altímetro 1011. 1011, Índia e Alfa, 295 a torre, obrigado, tenha uma boa tarde. Boa. Qual é a aeronave? Azul 9301, possível? Eu passei, aqui tem um buraco na pista de táxi. Será reportado aí pra aerocente. Só aqui, viu? É próxima táxi, é próxima posição que você se encontra? Na, quando você sai da pista e vai pegar aqui a taxiway alfa ali naquela interseção. Entrega aqui a alfa, tá ok, a gente vai reportar a entrega. Ontem já tava, foi feito um reparo, mas o reparo tá saindo, tá? Obrigada. E no local de decolagem, 9301? O local de decolagem, não tem o seu plano. Decolamos de Feira de Santana para Campinas. Gente, estamos em coordenação com o centro, aguarde autorização do nível de voo. Ocean Air 6355 para Guarulhos. Está autorizado nível 340. Sua decola da 10, cumpre o perfil da saída da El, Leda. E após Leda, voa Motiva, onde intercepta a Upper Zulu 10, Ubave, Upper Zulu 16, Posmo, Confins, Upper Zulu 21, Mochete, após decolagem curva direita. 5147 e o controle em 120, décima 8. Afirmativo, está autorizado, então 340. De quando a 90 na Dael, Leda Monte, lá 5147, o transponder 1208. A senhora, por gentileza, me repita a nossa rota aqui, que a rota que eu tenho é diferente. Tá, vou repetir para o senhor só um segundinho. O passarelo 2231, atenta ao tráfego da TAM, ingressa via Juliette para a remota 12. Depois do tráfego da TAM, é na Juliette até a remota 12, o passarelo 2231. Poxa, né, 6355, vamos à cota da rota? Afirmativo, prossiga na sua escuta. Autorizar via Upper Zulu 10, Tubave, Papai Uniforme, Bravo Alfa Vitor, Upper Zulu 16, Posmo, Papai Oscar Sierra Mike e Uniforme, Confins, Upper Zulu 21, Mochep, Mike Oscar, X-Ray, Eco Papá. Afirmativo, agora sim copiado. Upper Zulu 10, Pubave, Upper Zulu 16, Posmo, CNF, Upper Zulu 21, Mochete, para o 6355 da última. Corregimento correto, seu código transponder só para confirmar, 5147, o controle no 208, me chama quando pronto para o posto no 612. Deixamos sim, obrigado senhorita, 6355. Controlador, boa tarde, Alta 3235. Boa tarde, TAM 3835, prossegue de Alfa Juliette, vai para o 09 no pátio principal. Alfa Juliette até o 9 no pátio principal, TAM 3835. Confirma por gentileza na frequência 120 decimal 8. 120. Salvador, Gordo 64, transferência. Gordo 64, contato radar 62 milhas nordeste de Salvador, vigilância. Posições de voar direto coral da presente? Afirmativo. Voe direto coral, Gordo 64. Está com transporte de sangue para o Bancante. Ananá 327, está autorizado para o chame táxi. Deixa um ataque, 637. Estádio, contato radar, dessa via Bonf para 4 mil pés, Mirangal 9091. Gente, mais 20 minutos para meio de descida, está tentando desviar à direita, mas 8 milhas voa a Lagoinha. Afirmativo, pode desvio, voa em Bonf. Pode desvio, Bonf, 279. Mike Yankee retorna para pouso, confirma. Afirma, senhor, retorna para pouso. Já está de volta com o campo. Queixame a torre, no 8, décima 95. Torre, 1295, Oscar Mike Yankee. Torre, Oscar Mike Yankee, de volta com o campo para ingresso na final 17. Oscar Mike Yankee, autorizado final da 17. Desceu 1 no meu pente, reporte na curta, ajuste na 0, 1 no 1. É, descendo para meu pé, só que mais. Reporte na curta. Sendo 5-5, decolado as 4-4, chame o controle, 1 no 2-0, décima 8. 2-0-8, obrigado, boa. Controle...